Médio Rio, POB 06, 4 horas, Altena Salvador. Segue o 767 da Sideral, via Juliette, Costão, tá conto? Via Juliette Alfa, até o ponto de espera 110, lá 86 Torre, 1003 ajuste. 03, copiar, 03. O TAM 3859 vai ingressar a parte principal, posição 07. 4. Obrigado, bom dia. Bom, Sideral, a gente também agradece pela colaboração. Sinta a pista no set livre. Bom dia. O Variglog 65 no quarto, no parte 3, está pronto para puxa acionar. Mão 9. Ó, livraram, beijão, mais obrigado, bom dia. 09 sair, liberar o pátio 3, está autorizado. E chama pro táxi. Afirmativo, assim que a segunda aeronave sair, iniciaremos e chamaremos. Salvador, bom dia, 103179, sente informação, é com autorização, Guarulhos, nível 340. Semana soltando 3179, chamou? Confirmo, sente da ECO, estamos no portão 8, autorização, Guarulhos, nível 340. Ok, já aprovado 34, a preparada é o aguardando um minuto para a cópia. Preparada é o aguardando a cópia, 3179. Fala, bom dia, Gol 1434, está na taxa Alfa. Sim, taxa lentamente, 3. É, Gol 1434, tem um tráfego da V-Log no página 3, está iniciando pushback. Pô, taxa lentamente, aguardando para ingresso na taxiway Kilo. Chegou no 434, tá taxando lá. Mike Covito, reposta no ponto de espera, taxa aí, Oscar. Mike Covito, altímetro no 0 no 3. Ciente, o Rio, 234. Corre, Salvador Rio, 475. Quer retornar, confirme? Nós solicitamos regresso ao pátio devido ao problema técnico. Ok, então vamos fazer o seguinte, eu vou precisar que o senhor então ingresse via Índia e aguardando para ingressar ali na até o pátio 3. Aqui estou com algumas aeronaves aí, estou com uma aeronave da V-Log e outra aeronave da Gol que vai ingressar no pátio 3. Você vai ingressar via Índia, prosseguindo em frente e deixando a Juliette livre, o eixo da Juliette, aguardando para ingressar no pátio 3. Salvador 35437 na remota, pronto para posicionamento. Sim, tá, aguarde, o 35437. 35437 vai aguardar para push. Solo, tá 3153 acionado, 153 a borda, temos 3 horas e 40, alterna Campinas para o táxi. Ok, autorizado o táxi Juliette Alfa, teu ponto de espera 10, no ponto de espera 1286, o ajuste 10, no 3, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 186, bom trabalho. Escuta aí, prossiga. Ok, mantém a posição agora, o Rio, que eu já vou solicitar em freio, ok? Só aguardando, eu vou já solicitar em freio o reboque, Rio. Bom dia, Condor. 81 heavy flight level passing, section passing 2200 climbing flight level 310. Polo 081, Squawka Island. Dois a bordo, autonomia de 5 horas, alterna Natal. Fortaleza. Gente, Fortaleza, 2 POB e 5 horas, alternando Fortaleza, o VLOG 65 no 4. Ok, vai seguir via Juliette Alfa, a retaguarda do Airbus, lá 18.6 torre no ponto de espera, o ajuste 1.3, bom voo. 1.3, segue o TAM e lá no ponto de espera 18.62, obrigado, bom dia. Bom dia. 5973 é o som? Tá com o motor cortado? Tá com o motor cortado? Já chegou com o fiscal, ele deve estar mandando algum trator, mas é só por questão de segurança mesmo, questão do motor. E ok, a gente já chegou, já daqui a pouco o pessoal deve estar chegando aí, ok? No 434, prossiga em frente, portão 05. Ok, em frente, 05 ao portão 434. Trip 5437 na posição remoto autorizado, chame táxi. Está autorizado o posicionamento, trip 5437. Correu, chama na livre. Confirme que chamou? Tá 3153, a linha decola, pista no zero, vento calmo. A linha decola no zero, 3153. Tá 3179, cópia. Cópia, 3179. 340 Guarulhos, rota 350, decola no zero, curva direita. Saída da EL. Leta, após voa BDEV, é um interceptor de aerovícia, conforme 5060, transponder, controle PR 1998. Poderia repetir para o Dan 3179, o final da mensagem não foi possível cópia. Autorizado Guarulhos, 340, rota via Peruísque 50. Decolagem da 1-0, curva pela direita, no perfil da Dael Leda, após Leda voa BDEV. A ONU intercepta o eixo, da aerovícia conforme. Transponder ao 5060, controle opera 1-9.8. Autorizado Guarulhos, nível 340, saída da Dael. No 1-0, primeira curva, à direita, após Dael Leda, BDEV. Transponder 5060, controle 5.9.8, 3.79. É, 359, posição 08, não contando para o posicionar. Fala, para o track, funcionamento, 379. Pois, só para informar a aeronave da Rio, que a gente estava taxiando atrás dela, que a gente... Acabou que a gente ficou cheio de Skydrone, tá? Só para informar aí, caso seja possível ajudar o colega aí. Ok. Ah, tá. Eu, Golf, Vitor, prossiga. Horário do plano, Palençóis, Romeu, Golf, Vitor. Mantém cabeceira 1-0. Ali mantém na 1-0, 65 no 4. Sim, mas qual horário da UBT? Eu não entendi. Eu não tô no meu sistema não, mas assim que eu aparecer eu já retorno aqui. É o Papatango Romeu Vivito? Papai, Mike, Juliette, Charlie, Fiente, só um minuto para a cópia, Congonhas 400, confere? Ok, 400. Tá no parte 5? E a pista é decolada 1-0 ou no 7? Decolada 10, estamos na, no parte 5, vento aéreo, tá? Ok, está autorizado Congonhas 400, rota conforme o plano, Bride, Up Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, após segue com rota, decolando a 10 com curva pela direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda voa Bride, a intercepta Up Zulu no meio, segue conforme. 5066 transponder, controle da PR 199, decimal 8. Autorizado 400, São Paulo. Rota do plano, leva a pista. H, leve, curva direita, aí é o letra, eu vou abrir, tá. Tu, qual, é, chame agora a torre, IC1086, após o acionamento e o táxi inicialmente, o Mike Juliette Charlie, 1003 ajuste. Trip 5437 está pronto para o táxi, 67 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, alternando Vitória. O trip é autorizado, autorizado via Juliette Alfa, teu ponto de espera do 10, lá 186 Torre, 1013 ajuste. 1013 ajustado, autorizado Juliette Alfa, quanto ao ponto de espera chamar a Torre 186? Protocolador 13179, portão 8, pronto para o estacionamento. 179, tem um Embraer da Trip cruzando agora a retaguarda, 5 mesmo livrado, autorizado no 8, chame táxi. Embraer livrado a cauda, direcionamento chamada para o táxi, 379. Mantém cabeceira no 7. Que chamou? Torre Salvador, bom dia, 353 5437, pronto, espera da 10, pronto. Então, 240 40 milhas, confirme. Afirmativo, decolou os 46198, bom voo, bom sábado. Muito obrigado, igualmente, 198. Torre, trip 5437, ponto de espera da 10, pronto. O trip 5437, Alim decola, pista 10, vento variável com 0 dos nós. Alim decola o trip 5437. Prossiga para... 310. Autorizou 3663 na prova de Duna? Exato. Duna 3663. Quer dizer? Afirmativo, Mike Bravo informa, por gentileza, guarde e mantenha a posição cabeceira 97. O altímetro no 0 ou 3. Controle, o Mike é comigo, de você é. É convento frequência livre até o regresso. Regresso. prossiga. Eita, número 2, só um minuto. O meu Golf Vitor confirmando então, lençóis, uma centena. É a... O que é que você tem na rota aí? É direta? Muito bom dia, obrigado. Bridge autorizado. Neto Bridge, 3173. Albo, após direto, 5075 transponder, controle opera 19 decimal 8. 3500. 35437, contato radar 5340, saída da EL. 35347, sente. Voltando, eu tô me revelando aqui, total para 5. Ei, chame a torre 186 para acionamento, táxi, decolagem, ajuste 10 no 3, estou confirmando com curva pela esquerda após a decolagem. 2223, oficina de identificação, autorizada a chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o ajuste em Salvador 10 no 3. Identificado, descendo para 4.000 pés, 10, 1-3, 2223. Não entendi o POB, podia repetir por favor, novamente? 157. Autorizado via Juliette Alfa, teu ponto de espera do 10, lá 286, ajuste no 10 no 3. Confirmando 157, com fins em 351. Confirmo 157, 351 de autonomia, Fernando Confi, paciente do táxi, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, lá monitora a frente da torre, 3379. Ei, bom voo, bom final de semana. Novamente. Informe, vento calmo, pista no 7 e Mike Bravo informe, livre decolagem. Compacto se encontra. Ok, o Rio, estou com um Airbus que vai cruzar a frente da sua aeronave. Assim que eu mesmo livrar via Juliette, o senhor pode prosseguir direto até o Pode 3. Oscar, Oscar Juliette, Tapetinho, uma centena, está autorizado, decolando a 17, com curva pela direita, no perfil da Vale, é, acionando 5044 no transponder, o controle opera 1198. Baixa a trava, 3663. Afirmativo, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento calmo. Autorizado, pouso 10, vem de cá, 6663, obrigado. Nome decolado aos 5-2, controle agora 1098, bom voo. Boa noite, boa noite. Então, prossiga na Goleval, após direto, ok? É, correto, transponder 5044. Para acionamento, taxa decolagem, chame agora 2686, ajuste 10113, qual POB? POB copiado, chame a torre, bom voo. Log 65 no 4, chame Recife, 125, decimal 45. 125, 45, bom dia. Pode quando pronto para o táxi. Controle Salvador, é o Gol 922, Eco. Gol 922, acione identificação, autorizado a Mari, desceu 050. 050, Mari. Eu, Golfo Invicto, confirme o POB. Gente, o meu Golfo Invicto é posto no ponto de espera, taxi papá, o time drone 0 no 3. Aqui Bravo Uniforme, qual seria pro ideal para a vitória? Confira. Pro ideal para a vitória e conquista? Quase 254. É, te vou direto, vitória da conquista, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Conquista, W254, Uniforme. Afirmativa Lima, tem táxi via pista, meu Gol Victor, é porta de alinhada e pronto. Afirmativo, corrigindo, 35, é porta de alinhada e pronto. Afirmativo, Oscar, Oscar Juliette, reporta no ponto, espera táxi aí, papá, número 2 para decolagem. Altímetro 10 no 3, Oscar, Oscar Juliette. Passarei do 2223, livre ILS, desça via para 2 mil pés, ajuste padrão, informe estabilizado. Ambiente, para 2 pés, via autoridade ILS, passarei 2223, vai reportar estabilizado. Motor, 13179, ponto espera 90, pronto. Afirmativo, 13179, ali mantém cabeceira 10. Mantém cabeceira 10, 13179. IP5437, chame Recife, 13325 e alterna 1251. 3663, no solo 55, direito, 1219. 219, obrigado. 51, confirme? Confirmo. Escuta 3663, levou nossa escuta. 3663, bem-vindo, prossiga via Alfa e aguardando antes do táxi aquilo. Alfa aguardando antes daquilo, 3663. 039. Costa Juliette, mantém o ponto de espera, ok? Tá 3179, livre decolagem de pista no zero, vento variável com 039. Decolagem pista no zero, vento variável, 039, tá 3179. Controle Salvador 03304, informação eco. Modelo 3304, desça para o 060 na chegada Bonfa. 060 Bonfa, é a chegada 03304. Romeu Golf Victor decolado ao 56198, o controle, bom voo. 198, o controle, que muito grato, bom voo. Controle Salvador, bom dia para Patango, Romeu Golf Vitor, decolou, cabeceira 35 na saída Mauá. Certo, Romeu Golf Vitor, contato radar na decolagem, mantém o perfil da saída e aguarde para a ascensão no 1-0-0. Eu mantenho o perfil da saída Mauá, aguardando para a ascensão nível 1-0-0, Romeu Golf Vitor. Bravo Uniforme, confirme a razão de subida? Tá com a razão de 2 mil pés, senhor. Gol no 922, razão de descida? Tá mantendo 1.800. Sente. Vai 3179 ao 58 decola, 1098 ao controle, bom voo. 98, 3179, obrigado, bom dia. Passarei do 2223, tráfego posição de 10 horas a 12 milhas com rumo noroeste. Na saída Momo, subindo para 3 mil pés. É um Papa Alfa Tango 4. Cliente, estava na rua de guerra, 2223. Afirmativo, Oscar Oscar Juliette, tem livre decolagem, pista 17, vento variável com 02 nós. Deve. 3179, contato radar na decolagem, suba para o 340. Tem nível 340, tá 3179. Parte 3, parte principal, portão 4. Parte 3, principal, portão 4, 3663. Patango Oscar, Oscar Juliette, especulado ao 00198, controle, bom voo. Júlio, grato. Centenário. Atenção, nível 100, Romeu Golfe Vita. Salvador, Romeu Golfe Vita está em condição de vida mateada e propõe mudança de regra e passa ao nível 105, se possível. Sente, plano modificado 200. Confirma para o ideal para lençóis? 300, senhor. 7, suba para 105, direto lençóis, Romeu Golfe Vita, aguardando estimado de pouso. 105, direto lençóis, está estimando o pouso aos 1046, Romeu Golfe Vita. 1046, copiado. Solo, Salvador, bom dia, Vale de Lorde, 9875. Oscar, Oscar Juliette, contato radar na decolagem, saída gole, subo para uma centena. Sem restrição? Inicialmente mantenho o perfil, aguardando a ascensão para uma centena. Respeito 040, Juliette. Para 3304, redução para 220 nós, é número 3 na aproximação. 220 nós, 3304. Gol no 922, desça para 2000 pés, vai seguir tráfego da passarela do Embraer 145, o ajuste 10013, informe estabilizado. Gente, 10013, informaremos estabilizado, está livre da restrição em ETAP? Livre. Certo. Correto, vai logo em 9875, está na parte 3, tem contato para o posicionar. Patango, Mike Bravo e Uniforme, chame Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 1260, Bravo e Uniforme. Estabilizado ILS, passarido 2223. Passarido 2223, completa final ILS, torre 1186. 186, 2223.